Yeah. Rap de arrombado, nono, não me gusta. Trago medo que te cale, a coragem que te assusta. MCs da Augusta, sou como bala que acerta. Pesada arte da vida, rap lápido poeta. Sem falso profeta, cara fechada, perna aberta. De ideais seu crânio é cheio como uma estrada deserta. Na luta, minha letra, meu truta, te alerta. Incomoda quando mostra que os moda tão em oferta. Na reta, meta certa, sem dedo de seta pra apontar. Apenas o meu erro, nunca meu acertar, vários pra te testar. Um monte de Chuck Norris que vive agarrando macho e não gosta mais de clitóris. Rap sereno, eu crio meu hino, destino, cheque ganha. Jogo veneno no rio, menina assassino, moleque piranha. Vou avante, pensante, operante no perímetro. Não tenta parar minha velô que eu quebro logo teu velocímetro. Yo, rap não morreu, tá mais vivo que cê pensa. Rap não morreu, tem um aviso na cabeça. Rap não morreu, é muito mais que nós, eles, eu. Rap não morreu, tá mais vivo que cê pensa. Rap não morreu, o respeito é recompensa. Rap não morreu, renasceu do subterrâneo. A essência ainda tá viva, maloca nativa, bancada no crânio. É muito mais que eu, e eu vou por amor. A ideia pesada que chama o rap, a música, o cantor. Nunca deu pra brincar, pros otários fodeu. Quadrilha armada, rajada de rima que mostra que o rap não morreu. Renasceu na linha escrita, e pra quem desacredita, lá do trilho, história no sigo, me treina mais pura batida. Atropelo o caô. Meu time pesado é o bonde que a rua uniu, que a rua formou. Guerreiro, guerreira, malaco, maloca, não deixa o rap morrer. Vem ligeiro, rasteira nos falsos, que só falando tá no rolê. É, rajada de rima na cara da nata, espanca as ideias fracas. Não apaga que a inspiração chega quando já tá na baga. Aperte o play. Te chamamos rap em quilo, bota os riscos do DJ que é pra ficar em grande estilo. Vem com a força de um trem, inspirado em o tem estilo clássicos 90. Insane in the membrane. Rap não morreu, tá mais vivo que cê pensa. Rap não morreu, tem um aviso na cabeça. Rap não morreu, é muito mais que nós, eles, eu. Rap não morreu, tá mais vivo que cê pensa. Rap não morreu, o respeito é recompensa. Rap não morreu, renasceu do subterrâneo. A essência ainda tá viva, maloca nativa, bancada no maloca crânio. Como Notórios, poeta como Tupac. Resistência racionais, a voz eterna é sabotagem. Rap não é viagem, esse é o ar que eu respiro. Salve a todos que estão em bom lugar. Salve DJ Pim, onde a conexão é do morro. A realidade é cruel, a facção é central. E aqui defende seu cartel. Dê menos crime, mais paz, amor e sabedoria. E como RZO, mas som de periferia. Somos detentos do rap, onde a trilha sonora é do gueto. O doutor destino é foda e a morte senta o dedo. Onde as ruas estão vazias e a cidade é holograma. Ladrão segura os B.O. porque a mistura é insana. Pensamentos aqui refletem na dor de uma lágrima. E se o homem chora é porque não aguenta sua mágoa. Onde a mente capta o espírito é independente. Se o amor venceu a guerra, ninguém quebra essa corrente. Rap nacional terror, clã da vila tem respeito. Tixuri na mão mostra o poder do povo preto. Na busca de nossos direitos fizemos revolução. Lá do trilho insônia nocivo voltando na contenção.